continuar orando aí nessa força aí pra família não cair de novo. Ah, espera em Deus que agora ele tenha uma consciência. Agora que ele casou, ele tem uma filha. Te dou graças, ó Deus de Israel, por mais uma oportunidade, por ter tirado-me da terra do Egito e livrado-me das mãos de Faraó. Marcio, ex-Black in the Hood, 11 anos de rap nacional, 8 anos sem saber o que é uma gravação. Mas as promessas do Senhor, mano, todas são cumpridas se você não abandonar. Valeu, Igreja de Jesus Cristo, pelo ano da restituição. Ó meu pai, Senhor Gilberto, meu irmão Marcelo, a minha esposa Rosana Aparecida de Andrade. Vivian, foi Deus que permitiu, filhinha. A toda a minha família e a minha quebrada Vila Matilde. Pastor Pires, negou, sem palavras. Firmani Zona Sul, Eduardo Lucena. Pra você eu passo um pano, guerreiro miliano. Alfa e ômega e vitrine, muita paz. Extrema unção, aí é nós, rapaziada. E a todos os manos e as minas que se depararam comigo e me falou do amor de Jesus Cristo. Morrer agora é lucro. Agora é lucro. Morrer agora é lucro.